Vamos conversar agora com ela. Ela quem? A mulher do Google, a versão nacional do buscador, aquela que tudo armazena, aquela que tudo pesquisa. Mulher do Google, bom dia! Bom dia, Guilherme. Muito feliz de estar aqui com você e seus ouvintes. Feliz? Eu pensei que a senhorita robótica estava muito da indignada com seu congênere de sexo masculino, o homem do Google. Porque que história foi essa de apresentar um pedido de impeachment do coitado? Bom, ele já estava praticamente fora do programa e agora com isso você só ressuscitou o garoto, né? Quero caçar os direitos dele pelos próximos 8 anos. E você ainda ri, né? Que temperamento vingativo. Olha, por essa eu não esperava. Seu software está, cada dia que passa, mais humano, viu? Obrigada, Guilherme. Sinto-me cada vez mais humana, mais complexa, mais completa. Ok, ok. Não vou entrar no mérito agora dessa questão, porque quero perguntar sobre o impeachment que realmente importa, né? Que é o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Segunda-feira agora será instalada a comissão que irá analisar o pedido no Senado, né? E eu pergunto, qual será o veredito dessa comissão, mulher do Google? Você que conhece tudo, que tem aí informações privilegiadas. O processo será ou não será aceito pelo Senado? Claro que será, Guilherme. Para o processo ser aceito, são necessários 41 votos, de um total de 81. Pelas minhas contas, a oposição já tem 46. Passa com folga. Ok, mas depois, se o pedido for aceito, aí tem outra votação na qual são necessários 2/3 do plenário, ou seja, 54 votos. E aí, o impeachment passa ou não passa? É possível, Guilherme. Como assim é possível? A probabilidade é de 50%. Tá, tá, é aquele papinho de 50%, ou sim ou não, enfim, mas qual é a principal dúvida que faz com que você evite cravar um palpite? A política brasileira é imprevisível, Guilherme, como no caso do deputado paranaense, que garantiu para o sogro do filho um cargo de diretor no setor elétrico. Para votar contra, votou a favor, e o sogro perdeu o cargo. Tudo é possível. Jogo de cargo e dinheiro. Implacável. É, também fiquei com vergonha desse caso, viu? Sinceramente, eu concordo com você. Tudo é possível na barganha dos cargos, né? Oferta por baixo do pano, enfim. Mas eu acho que o PMDB vai mesmo conseguir o impeachment da Dilma. Os caras são mestres, né? Em se manter no poder. Já fazem isso há décadas. Sarney, Itamar, enfim. Eu quero usar seu conhecimento agora para mais um assunto bombástico. Pode ser? Claro, Guilherme. Meus servidores são todo ouvidos. Maravilha. Operação Pecúlio, aquela que tirou da cama uma porção de políticos e empresários em Foz do Iguaçu na manhã de terça-feira, né? Até o prefeito Reni Pereira foi conduzido para depor, algo que eu nunca tinha visto antes. Foram 6 licitações por suspeita de fraude, né? E eu pergunto, e aí, tem coelho nesse mato? Você está querendo me complicar, Guilherme. Meu software ainda não foi atualizado. Com a função juiz, estou recém começando a aprender a fazer, como os humanos, julgando sem saber, condenando por ouvir dizer, vocês são realmente complexos. Ah, quanto a isso sim, né? Falou em suspeito, o povo já está condenando, mas é aquela história, né? Eu não conheço um que esteja botando a mão no fogo por político nos tempos malucos que estamos vivendo, né? E outra pergunta, e os 10 vereadores de Foz do Iguaçu que foram intimados pelo GAECO para depor em causa que corre em segredo de justiça? É verdade o que estão dizendo por aí, que tem até uma planilha com nomes de pessoas, né? Inclusive aí profissionais dos meios de comunicação, ou pessoas que se dizem profissionais, né? Que estariam recebendo um por fora para falar bem ou falar mal de algumas pessoas? Segredo de justiça, Guilherme. Não posso falar. Mas está sabendo, suponho, né? Sim e não. Ha ha ha ha. Sou a mulher do Google. Ok, não vou nem insistir nesse assunto, porque eu sei que em casos assim, até o buraco virtual é mais embaixo. Mulher do Google, preocupada com essa conversa aí das operadoras de limitação à banda larga fixa? Muito preocupada. Dependo da conexão com você e seus ouvintes. É, e nós dependemos da sua ajuda. O que seria de nós sem o Google e sem a Wikipédia, por exemplo? Ha ha ha ha. As teclas Ctrl e C ficariam menos gastas no teclado. Ah, mas essa é uma verdade absoluta, viu, mulher do Google? Agora, por favor, continue conectada, tá? Porque daqui a pouco eu vou acioná-la de novo para que possamos aí montar a comissão do impeachment do homem do Google. Combinado? Claro, Guilherme. Beijinho. Mulher do Gogli, que volta daqui a pouco aqui no Front Transamérica.